quando tudo está perdido, quando enfrento o inimigo, o meu socorro vem. Elevo os meus olhos, ainda existe esperança, o meu socorro vem de Deus. Já ouço o som do exército do céu contra mim, o mal não vai prevalecer. Quando não posso caminhar e ainda tenho que lutar, o meu socorro vem, o meu socorro vem. Quando minhas forças se vão e me vejo ao chão, o meu socorro vem, o meu socorro vem, o meu socorro vem. Quando tudo está perdido, quando enfrento o inimigo, o meu socorro vem. Elevo os meus olhos, ainda há esperança, o meu socorro vem de Deus. Já ouço o som do exército do céu contra mim, o mal não vai prevalecer. Quando não posso caminhar e ainda tenho que lutar, o meu socorro vem, o meu socorro vem. Quando minhas forças se vão e me vejo ao chão, o meu socorro vem, o meu socorro vem, o meu socorro vem. Elevo os meus olhos para os montes, é de lá que o meu socorro. levo os meus olhos, ainda existe esperança. O meu socorro vem de Deus.